Sejam bem-vindos a mais uma viagem no Expresso 80. Propomos fazer um passeio pela pop rock dos anos 80. Começamos hoje com os Duran Duran e o tema Rio. Vamos continuar com os Depeche Mode, Dreaming of Me. Man switch, fill not broken. Foi o voador Orinoco Flow da Enya. Agora vamos procurar a rapariga A Little Girl, os Ice House. estivemos com um dos primeiros sucessos de Madonna, Borderline. Agora, muita atenção. Este senhor brincou muito com a Madonna e também brincou com outros artistas, mas este talvez tenha sido o maior sucesso dele de sempre. Weird Al Yankovic e o tema Like a Surgeon. Vejam lá se o conhecem. Ao balé com Muscle Bound. Agora vamos chacoalhar a coisa. The Cars, Shake It Up. Shake it up. don't go, dizem os Yazoo. Vamos continuar com sintetizadores, os Pet Shop Boys, Always on My Mind. Se bem se recordam, é um original de Elvis Presley. I smell youth. Vintage youth. Where are you from? Yes, where are you from? I'm glad you asked me twice. You see, I'm a bilingual. I'm a bilingual illiterate. I can't read in two languages. Do you want a drink? No, thank you, that's very nice. Now, I'll get the waiter. I love the reading. Go! You went went away. It would make me feel better. Descobriram a eletricidade, mas tiveram um grande sucesso com Electricity. Foram os Orchestral Maneuvers in the Dark. Agora vamos ter Vangelis, mas com um vocalista, Ian Anderson, que foi outrora vocalista dos Yes. I'll Find My Way Home. You ask me where to be. So lost in my sin. You ask me where did I fall. I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question. With love.

Tom Petty e os seus Heartbreakers, I Won't Go For It. Agora vamos escutar o Zwam, George Michael, Young Guns Go For It. Stop. can see me so far, and hold me and send me, and deep in your heart, and I won't tell it so. Inside it, take your love and promises and make them last. You make them last. Caught up in your wishing well, your hopes inside it, take your love and promises and make them last. Acabamos de ouvir os Wet Good Night Girl. Agora os Little River Band, Down on the Border. I just got back from the border, and what I saw made me know for sure we're out of order. I had a dream about New Orleans, Jackson Square. I heard a prayer down in New Orleans. On the run, there's a life for living, but the people there, they just don't care. Living their life like a millionaire down on the border. You never see me in old Iran. The women there don't know who I am, old Iran. And I never will go to Singapore. The people there will cut your hair in Singapore. On the streets there's a life of plenty, but they'll never know about the freedom show. They're living in darkness years ago, down on the border. ouvimos os Quarter Flash e o tema Harden My Heart. Agora vamos escutar o Simply Red, Something Got Me Started. Stone. tonight. As the daytime is hurrying, where the speechless unite in a silent accord, using what you will find. Tivemos com os gigantes Pink Floyd, On the Turning Away. Agora vamos ficar com uma banda sonora de uma série muito famosa da televisão, A Balada de Hill Street. Pertence a Mike Post e é mesmo o tema da Hill Street Blues Team que vamos ouvir. Thank you. got a gun. Genie got a gun. Whole world's come undone. Looked and stared at the sun. Foram os Aerosmith, Janis Got a Gun. Agora vamos escutar ao vivo Jump, dos Van Halen. Um tema dos anos 80, mas aqui interpretado ao vivo em 1992. hit the same spot. She filled up the ship. Foram os brasileiros eletrodomésticos. Choveu no meu chip. Agora Cazuza, o nosso amor a gente inventa. Escutámos Kiko Zambianchi, Rolam as Pedras. Agora é Gretche, Melô do Piripipi, Je suis la femme. sei, mas estou bem assim. E tu também. Gosto de ti, foram os heróis do mar. Agora vamos para o agente único, o GNR. Incomodado ou incomodado. última gota de mim. Foi o tema cantado pela voz de Xana, os Rádio Macau. E assim chegamos ao fim de mais um Expresso 80. Não se esqueçam, para a semana, no mesmo local, à mesma hora cá estaremos. Terminamos assim a viagem de hoje com os Street Kids e o tema Propaganda. Contento com este novo ingrediente, sabor novo, tão diferente, só mudou de sentido.